passarinhos cantam pra te louvar, enquanto brancas nuvens a flutuar, buscam o som do vento te adorar. E eu aqui, Senhor, deseja te contemplar. Fico sonhando, vendo o tempo passar. Mas não demora, eu desejo subir. Na tua glória quero me consumir. Será pra mim tão bom. Shut up!